Seu faixa preta prometeu, Itamaracá, quebrada responsa. Tudo nosso, passa nada, ladrão. Não vem pra cá de sugesta, respeito o crime, bandido, olha na bola dos olhos. Na transparência aquilo de Glock, ponto 40, uma Tauro semiautomático, um Opala 71, de peão pela quebrada. Hoje é por conta da casa, só pobre louco na voa, jamais conspira com amigo, na mesma medida é nós. Da maraca, minha quebrada, responsa, humildade, irmão. Progresso pra toda a tropa, arrasta pra cima, ladrão. Lealdade no quadrado, social que acreditou. Gratidão pela favela. Ela time do morro louco, só peça rara negou. Família mil malandragem, ia fechou a lá. Com nós só hoje verdade, gordão meu moleque caro. Qualquer caô tá com nós, nós é o elo da corrente. Chapa quente, nós é a voz. Salve Vila São José, grandão na mesma batida. De Akalashnikov, uma Zig, um pentão de 30. Nós é fiel, a quadrilha BK, meu irmão leal. Tropa do embaixador, só 4-7 parafal. Olha na bola do zói, no crime não tem perdão. Perdão, sangue se paga com sangue, atravessou cantos, canhão, cadê escola de ladrão? O elo da malandragem, quem fecha canta com nós, pra justiça e liberdade. Olha na bola do zói, no crime não tem perdão. Sangue se paga com sangue, atravessou cantos, canhão, cadê escola de ladrão? O elo da malandragem, quem fecha canta com nós, pra justiça e liberdade. Nós é o justo e correto, a voz que você censurou. Os cria de Glock e fuzil que não se opõe ao opressor. Teu time gota. Doutor, vai logo, desce do carro. Nós é o que vocês criou. Sistema versus favelado, PM, capitão do mato, milícia, corrupção na rua, abuso de poder. Foda-se a porra toda, chão no morro, tá do pesadão. Só traçante marginal, China ripando no 12 e anti FN FAL. Deixou pau quebra geral, ninguém aqui tá de caô. Só Glock petão de 30, Dudu Pota, o Cadio. O cadeião balançou, nem deu tempo de ir na lata. Cagueta bate de testa, tarada é estocada, favela na seita, falha não, vem atrasar ladrão. Pobre louco, criminoso, centro-oeste pesadão. Olha na bola do zói, no crime não tem perdão. Sangue se paga com sangue, atravessou cantos, canhão, cadê escola de ladrão? O elo da malandragem, quem fecha canta com nós, pra justiça e liberdade. Olha na bola do zói, no crime não tem perdão. Sangue se paga com sangue, atravessou cantos, canhão, cadê escola de ladrão? O elo da malandragem, quem fecha canta com nós, pra justiça e liberdade.